Vou me chamar de caboclo, sete pedreira. Sete pedreiras. Sete pedreira. Porque acabou. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Moço, moço. Caboclo, senhor Sete Pedreiras? Isso. Como é que o senhor está hoje? Tô bem. E como como é que... sempre, né? Como é que tá o... a Umbanda hoje? Alguns lugares tá bem, né? Quando o senhor fala que alguns lugares estão bem, como isso já faz a gente pensar que em alguns outros não estão? Não. Porque nos outros também não é Umbanda. Se ah. diz ser. Uhum. Mas não é. Uhum. Não pratica os fundamentos e não segue os ensinamentos passados pelo senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então não é Umbanda. Entendi. Bom, a gente sabe que existem existem pessoas que muitas vezes fazem uma mistura com a Umbanda e o Candomblé por conta de cultura, né? Sim. Fazem de tudo, né? Espiritismo, eles misturam tudo e acham que é a mesma coisa. Ah, onde tem espírito é a mesma coisa. Ah. Assim eles pensam, né? Uhum. Agora, a gente ouve, a gente repete, sobretudo nesses diálogos, que o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Sim. Daí se segue que cobrar não é certo. Não, não existe isso. Tem custo? Tem. Agora, cobrar não existe. Se o dirigente da casa abrir uma casa, ele tem que ter responsabilidade para arcar. Então ele tem que saber dirigir uma casa, por isso que o nome é dirigente. Então não existe isso de cobrar, não existe. Pode ser um centavo. Se está cobrando, está errado. Começa por aí. Então não é Umbanda, que saiu dos fundamentos da Umbanda. Ah. Que uma das leis é não cobrar, se está cobrando não é Umbanda. Claro. Se está fazendo sacrifício já não é Umbanda. Enfim. Sacrifício é a imolação dos animaizinhos, né? Sim. Uhum. Isso não existe dentro da Umbanda. Apesar de ter muita gente que abre terreiro, uhum. que se diz ser de Umbanda, uhum. e faz essas coisas, não é. O momento que está fazendo isso já deixou de ser Umbanda. Entendi. Então, bom, já sabemos que não cobra, já sabemos que na Umbanda não... Porque muitas vezes as pessoas perguntam, o que eu devo procurar numa casa e encontrar para eu saber que ela é séria? Amor e respeito a você, ao próximo e ao universo. Entendi. Claro. Às vezes, tem gente que quando fala de amor à natureza, aos animais, e compara o fato da imolação, né, do tal do matar os bichinhos, tem dois pontos de vista. Um, a pessoa diz, olha, se você já vai matar uma galinha, um franguinho, porque você quer comer peito de frango e tudo, e daí já que tem... também que... tá errado. Porque, que o senhor, também tá errado. Eu quero que o senhor explique um pouco por quê, mas deixa eu... Aí a pessoa diz assim, ah, olha, se eu já vou comer, a gente vai fazer pro propósito da gira, não sei o quê. Então, o que que tem em fazer essa oferenda? Não existe isso, filho. A maior oferenda que você pode fazer a um orixá, a uma entidade, uhum. é oferecer o seu amor e respeito a ele uhum. e ao campo de força ao qual ele atua. Uhum. Então não tem essa coisa de ir no mar, jogar flor, sujar areia, sujar água. Você acha que Iemanjá tá gostando disso? Eu acho que não. Na hora tá tudo bonito. Vai ver no outro dia lá. Ai. Na água como é que tá. na areia. Então vai na mata lá para você ver como é que tá. Vai acender vela, bota fogo. Bota aquela comidada, aquelas coisas aiadas. Eu não sei para que aquilo. Oxóssi não vai comer aquilo lá. Eu não sei. Iemanjá não vai usar perfume. Nem vai carregar aquelas flores junto com ela. Então, tem que se parar com essa coisa de querer fazer uma barganha. Vão estar tá passando por um momento difícil, que é comprar o orixá com oferenda. Como se fosse assim, não é mesmo? Igual vocês falam com o Exu. Exu não se troca por cachaça nem por nada. As pessoas têm essa mania. Tá passando por uma coisa ou quer fazer mal com alguém, vai na encruzilhada e bota uma cachaça. Não é assim. Não é? Então falta conhecimento dos filhos, porque já passou da hora de estar tá fazendo essa sujeira, esse desrespeito para com os orixás e seus campos de força. Passou da hora de parar de fazer isso. Sim. Muito tempo. Por que que em vez de ir lá, por exemplo, na praia, sujar, fazer aquilo tudo, por que que não tira um dia, não vai lá, todo mundo junto, de mão dada, faz uma oração ali perto da beira-mar, pede a mãe Iemanjá, agradece, não vai ser muito mais bonito? Por que que em vez disso não ajuda alguém que está na rua? Acha que ela não vai gostar então? Filho, conhecimento está aí. Só não tem, só não entende ele quem não quer. Verdade é essa. Quem quer permanecer no atraso e na ignorância, vai permanecer. Agora, falta bom senso. Não adianta falar que as coisas estão tá tudo certinho, que está tudo bom, porque não está. Então falta isso. Tem que se parar com essa coisa de querer comprar o orixá com oferenda. Isso não existe. Então, porque isso suja o nome da Umbanda. E ofende também os orixás. Porque você acha que Oxóssi vai querer gostar de ver a mata dele pegando fogo, toda suja? Iemanjá vai gostar de ver a praia toda suja? Isso não existe. Então, já era para ter acabado há muito tempo. O senhor fala assim, vamos deixar claro para quem está ouvindo, já era para ter acabado essas oferendas que Essa sujeirada que faz, porque isso não é oferenda. Tudo é isso, Entendi. sujeira. Porque se bota em qualquer lugar, não tem um preparo, não tem nada. Ah, tá. Agora, a oferenda pode ser feita contanto que deixe o local do mesmo jeito que encontrou. Sim. Entendi. E com elementos naturais que não vão agredir a natureza. Então não é pegar esse copo de vidro, essas garrafas, as coisas que vocês fazem e sair espalhando pela rua. Isso aí não tem nada a ver com banda. Entendi. Então, se uma pessoa vai numa encruzilhada e deixa lá uma garrafa, como chama aquele pote de barro? Onde eles, Alguidar? um alguidar e vários charutos e mais outra garrafa e um monte de rosa e deixa lá. Não há necessidade disso. Entendi. Não há. Primeiro que quem pensa que o que geralmente quem faz isso, filho, ainda é gente que vai achar que aquela cachaça vai ser bebida pelo Exu, que aquele padê vai ser comido pelo Exu, Nossa. que aquela rosa pombagira vai carregar para não sei aonde. Então fica complicado. Falta conhecimento. Momento em que o estudo passar a fazer parte da doutrina do terreiro, as coisas vão começar a caminhar certinho. O estudo, o senhor gosta de investir nessa palavra, né? Sim. É fundamental, filho. Se ele não tiver, a Umbanda não vai crescer, não vai evoluir. Vai continuar com essa fama de coisinha que tem no fundo do quintal. Não é assim, porque é assim que muitos falam. Mistura tudo e fala, ah, é Umbanda, não sei não. É uma macumba que tem ali no fundo do quintal. Cadê a religião? Não tem. O senhor sabe que ontem mesmo estávamos falando com o senhor, com o guardião, o senhor Sete Encruzilhadas, e ele disse que a Umbanda tá andando e ainda vai andar muito devagar por conta do preconceito que os próprios umbandistas carregam dela. Sim. O senhor Começa por concorda? aí. Sim. Começa dentro do terreiro, o preconceito para com a Umbanda e para com as entidades que nela trabalham. Por exemplo, tem muitos terreiros ainda que dizem ser de Umbanda, espiritualistas, que pensam que Exu realmente é o diabo, que está ali para fazer mandado, para fazer coisa ruim, para fazer mal para os outros. Isso quando não falam que é escravo, né? Nossa. Que tem uns que pensam que é escravo de guia. Ah, escravo do guia-chefe, não sei o quê. Ah, entendi. Tipo, é como se eu dissesse que o senhor te diria escravo do Pai Tomé, por exemplo. Sim. É uma ignorância tremenda. Isso não existe. Pena dos que assim pensam. Mas vai fazer o quê? Isso é outra coisa que ele falou também. Que, então, seu Sete Pedreira, todas as entidades da Umbanda têm a sua parcela de responsabilidade e de dom, de sabedoria, que é único. Sim. Um não é maior que o outro. Não. E o campo de atuação também é bastante vasto, diferente. Sim. Certo. Porque também eles não atuam só em um. Não é mesmo? Então, não existe essa coisa de esse preconceito que os umbandistas levam na mente, na cabeça, porque Umbanda é uma religião liberta. Devia se libertar desses dogmas, dessas crenças, dessas coisas que o pessoal inventa aí. Gente que nem sabe o que é Umbanda, tá abrindo terreiro. Tá falando que é dirigente. E tá com a casa cheia. Nossa. Tá com a casa cheia. Aí fica complicado. Como o pessoal também não estuda, quem vai assistir a sessão não estuda, chega lá e acredita em qualquer coisa. Então depois sai metendo a língua. O senhor fala falando mal. Sim, então o estudo não é para o médium, não é só para o médium, não é só para o dirigente, é para todos. Entendi. Para não ser enganado, né? Sim, não é? Vou fazer papel de bobo. Porque, bom, a magia da oferenda, ela existe, né? Sim. Quando é bem feita, É energia, filho. quando tem a intenção. Tá. Sim. É a manipulação da energia, A mas tem que. favor daquela pessoa. Ah, entendi. E quando é feito contra? Filho, essa coisa de contra, eu vou ser bem sincero com você. Como o Marabu costuma falar, se o mal conseguiu te atingir em algum ponto, seja ele qual for, foi porque teve caminho aberto para chegar até lá. Olha. Nada acontece por acaso. Ninguém vai fazer algo ruim para você. Do dia para a noite uma entidade vai resolver, vai lá e vai fazer mal para você. Isso não existe. Então, geralmente, o que que acontece quando uma pessoa vai pedir um mal para outra? Essas entidades negativas, trevosas, quiumbas, conseguem fazer? Sim. Para uma pessoa que está em desequilíbrio. Uma pessoa que não está com a vida em harmonia, em paz. Essa pessoa está vulnerável. Então qualquer coisa ali consegue atingir ela. Mas agora, do jeito que isso vai, isso volta. O mundo dá volta. É. Ele não fica parado, não. Então, do jeito que ela vai, ela volta. E volta mais forte. Mas ela volta assim. Por exemplo, uma moça vai lá e pede a um espírito trevoso ou zombeteiro, porque Exu nenhum e nenhuma pombogira aceita esse tipo de trabalho, né? Não. Então, eles pedem para as essas entidades. Entendi. Daí ele vai lá e fala assim, olha, eu quero que aquela moça separe daquele rapaz que eles se casaram semana passada e estão felizes demais. Aí olha só o que acontece. Essa pessoa que pediu para essa entidade trevosa fazer esse mal. Ela vai separar esse casal. Vai. Às vezes esse casal era para ter um filho. Já não vai ter. Eita. Às vezes essa pessoa que está pedindo era para ter conhecido uma outra pessoa que também ia ter um filho. Não vai ter. Então, ó, ela desestrutura toda uma coisa que já estava organizada. Encarnação, né? Sim. Ah. E o karma que ela vai carregar vai ser muito pesado. Por isso o senhor disse que volta. Sim. E olha só. É pior. Não estou falando. Estou passando a mão na cabeça de quem faz isso, não. Falando que é pior. É pior uma pessoa que faz isso do que uma que tira a vida. Nossa. Está sendo tão ruim ou mais quanto essa pessoa. Claro, porque entendi. Ela estruturou toda uma coisa que estava organizada. E às vezes aquele que tira a vida, ele fez no momento de desespero. Sim. Uhum. Que os erros também servem como aprendizado. Porque nada é por acaso. E contudo, eles vão aprender um dia. Mas até lá, vão ter que passar por muitas provas aí, muitas dificuldades. Vão ter que arcar aí com o que eles cometeram. Mas o casal que deixou se separar, vamos dizer, deixou, também tem uma parcela de responsabilidade. Sim, porque estava em desequilíbrio. Porque se não estivesse, essa entidade trevosa não conseguiria atingi-los. Entendi. Então, se ele chegou até lá e conseguiu fazer com que eles se separassem, é porque as portas, vamos dizer assim, estavam abertas. Tá. Agora. Mas agora, a culpa de quem pediu a essas entidades que fizesse isso é grande. É maior, né? Sim. Mas se for pensar bem, os pais e os educadores também têm uma parcela de responsabilidade, no sentido de que vida em harmonia não se consegue sem o entendimento de quem se é, todo um processo de crescimento dentro da sociedade. Sim. Mas ninguém é perfeito. Vocês, seres humanos, erram muito, caem muito. Por isso que eu sempre falo com esse médium aqui, com esse aparelho, eu falo, mantenha a sintonia. Vai ter horas que você vai baixá-la, que você vai cair, vai. Momentos difíceis aparecem na sua vida a todo momento. Você não é nenhum Jesus encarnado. Não é. Não é. Você vai cair. Você vai sentir dificuldade, vai chorar, vai sofrer, vai ter momentos que você vai pensar que você está sozinho. Agora, você tem que estar sempre buscando melhor. Buscando fazer coisa boa, buscando elevar a sintonia. Ah, entendi o que o senhor quer dizer. Não precisa ser perfeito, mas tem que buscar fazer o melhor que pode. Sim. Daí, o que a gente não alcançar, vocês completam, porque viu que houve o esforço. Sim. Daí, vocês têm permissão do astral superior? Temos. Ah. Porque muitos se perguntam, cadê o guia do rapaz? Eu já vi muito essa pergunta. É, tava dormindo? O que aconteceu? Já ouvi muito. Já. Devia estar longe, né? Viajando, vai saber. Ocupado com gente esforçada. É. Ah. Complicado. Quando o senhor ouve essa pergunta, o que que o senhor responde? Respondo não, fico rindo só. Ah. E geralmente quem fala isso não me vê, não é mesmo? É. Então eu não ligo não. Ah, entendi. Não, mas eu digo assim, cadê o guia do cara quando alguma coisa ruim aconteceu para ele? Por exemplo, o outro foi lá e foi assaltado. A pessoa vai falar, ué, por que que o guia espiritual daquele cara não falou para ele, não deu outro caminho para ele? É, que às vezes era um índio, não era um ninja. É mesmo? Se fosse, vai lá saber, um ninja, talvez ele se materializasse ali, né? É. Desse um golpe no ladrão, né? Pra ele dormir. Sim. É, claro. Filho, tem nem o que falar com isso. Olha, tem coisas que, como eu disse, você tem que se passar. Claro, claro. Não existe isso. Não é? O médium é um ser humano. As pessoas tratam ele como se fosse, sei lá o que, um mestre espiritual ou grande coisa. Não é. Muito pelo contrário. Tem mais a ser corrigido do que muitos aí. Não é? Então, por exemplo, quando um médium comete uma falha dessas que eu falei, de cair a sintonia, de passar por um momento de desespero e, digamos, ter uma certa dificuldade de se reerguer, as pessoas falam, né? Mas vou logo você, um bandista, um médium, não é? Um Então, comportamento desse, que é isso? sim, pensam que um médium é um Jesus encarnado, né? Não é. Não é. Mas é uma das pessoas que precisa ter mais disciplina que as outras, né? Sim, mas se você for levar pela conta que todos vocês são médiums, É, daí todo mundo precisa ter a disciplina, né? sim. Ser médium é uma coisa. Ser intermediário entre o plano material e espiritual é outra coisa. Claro. Estar, né? Estar esse intermediário é um momento que já aflorou a mediunidade, o negócio já está acontecendo, então aí ele precisa dobrar o respeito para consigo mesmo, para com as coisas que pensa e fala. Sim, ter cuidado. Cuidado, né? Entendi. Agora a gente percebe, seu Sete, que o senhor falou assim, bom, a pessoa tem que ter uma vida em harmonia. Daí esses trabalhos feitos negativados, eles não acham, igual o senhor Marabô falou, um caminho para dentro da energia da pessoa, né? Se tiver uma vida em Sim. harmonia. Daí a gente viu que além da responsabilidade do casal, a gente tem a responsabilidade dos pais e dos educadores. Então, se um dia os pais, os educadores, as pessoas envolvidas com aquele incidente que desestruturou toda uma história de encarnação, se um dia todos esses acabarem recebendo algum mal que surja, seja da pessoa aí por falta de educação fazer macumba para os outros, ou seja pela pessoa se separar, ela só está tendo o retorno daquilo que ela não ajudou para a saúde da sociedade. Sim. É assim, não é? Sim. Que é uma Ela está coisa gera outra. recebendo de volta. Olha lá. Ela está recebendo de volta. A parcela que lhe cabe. Sim, ela deu, agora ela recebe. Olha lá. É o troco. Eita. É troco. Não é? Ela deu a mais, fica com o troco. Ah, entendi. Olha que interessante. Deu a mais, fica com troco. Sim. Porque aquilo não tinha nada que dar. Não. Só precisa dar o que é saudável, que é útil, que é suficiente. Exatamente. Nossa. Você acabou com esse simples, hein? Nossa. O senhor dá consulta lá no no templo onde seu filho, na tenda, terreiro, sei lá, onde seu filho vai? Sim. E é tudo básico, né? São respostas assim. Sempre, filho. Sempre. Só não enxergam quem não quer. Meu Não é? Deus. Mas o fato de ele ter 16 anos de idade não interfere quando a pessoa vai consultar? Filho, algumas pessoas ficam com o pé atrás, não é? Mas isso aí não é só com ele que acontece. Então algumas pessoas realmente ficam com o pé atrás. Será que é médium mesmo? Será que não é? Eu vou lá falar com ele, falar da minha vida, não é? Quer vir, vem, não quer, não é obrigado. Não é obrigado a acreditar. Não é? Só peço respeito. Mais nada. Mas também não espero ele também muito, não. Eu sei que nem todo mundo tem essa capacidade de respeitar. Isso Mas é muitos vêm. olha lá. Muitos vêm até a mim. Do jeito que tem uns que não, mas tem muitos que vêm. O nosso zelador de santo, o dirigente, o nosso dirigente, o dirigente da casa do Caboclo Flecheiro, o seu Giramundo, ele começou cedo também, mas ele começou mais cedo, acho que com 8 anos por aí. Então, mediunidade não escolhe idade, né? Não, nem pessoa, nem lugar, Olha lá. nem religião. Eita. Não é mesmo? Tem mais a ver assim com a proposta reencarnatória do indivíduo e o momento que está vivendo o lugar onde ele encarnou. Sim. Também. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque se a gente fosse depender de ter que esperar o reloginho do corpo físico chegar numa idade que o ser humano chama de maturidade. E daí. E outra, disseram que os tempos estão mudando também, né? Sim. E a necessidade dessa transição requer. Estão começando a mudar. Estamos começando, né? Começando. Então. E a necessidade do momento requer trabalhadores mais preparados ou então predispostos ao trabalho. Quando o servidor está pronto, Olha lá. o serviço aparece, não é? É assim mesmo. Nossa. Mas eu vejo no Lucas e na maioria dos médiuns dessa idade uma desenvoltura que não encontrávamos no meu tempo. Sim, assim como não se encontra muito ainda hoje. Olha lá. É difícil. Uma coisa complicada, porque nós sabemos que uma pessoa com essa idade aqui, a maioria não acredita nisso, né? E não quer nem saber. Quer saber de festa, de outras coisas por aí, né? Então é um trabalho, filho, complicado, exige muita responsabilidade, tanto do lado de cá, como do lado daí. Nossa, realmente. E a pessoa já tem que ter isso meio no caráter dela, né? Sim. De assumir o trabalho. Sim, pois tem médiuns, filho, com o dobro. Ou tem idade para ser avô desse médium aqui. Eu não estou levantando esse médium aqui, não. Não, não Nem precisa. dizendo que ele é bom, que é responsável. Não estou falando isso. Não precisa. Estou falando que tem médiums muito antigos, como vocês falam, né? Está na Umbanda não sei quantos anos, 40, 50. Não fazem nada. Absolutamente nada de bom. Então, Então, que adiantou ter a super mediunidade? nada, né? Era melhor que não tivesse. Nada. Adiantou nada. E a maioria desses casos, em vez de ajudar muitas pessoas, atrapalham. E veio com esse propósito, né? Sim. Então, Fica complicado. de ajudar. Agora, esses jovens aí que vêm com o propósito de começar cedo e não começa, eles sentem assim uma certa urgência dentro do coração, não sente? Geralmente, sim. Olha lá. Por exemplo, com esse médium aqui, foi preciso ele começar a apesar de não ser claro e evidente, foi preciso ele começar a ver espírito para a família saber que tinha algo errado. Então foi preciso isso. Algo errado ou algo certo, né? Sim, algo errado no ponto de vista de Deles, vocês. isso, não, só. Entendi. Mas Algo isso. de diferente. E como é que foi então, na hora que ele começou? Ele começou com que idade? Filho, foi de uns seis. Seis? Seis, geralmente, ele já via. Ai, que legal. E conversava com o senhor? Comigo, não. Ele não chegou a me ver. O Isso senhor? demorou um tempo. Comigo foi só uma vez. Foi até engraçado, filho. Pois ele não sabia que eu era um caboclo, um índio. Ele tinha muita fé que a entidade que trabalha com o pai dele já tinha avisado ele sobre Xangô, né? Então, adivinha como eu apareci para ele. Já viu aquela imagem de Xangô que tem? Como é que é? Parecido com São Jerônimo? Já viu? Não vi. Ainda não? Não. Eu apareci assim, velho, com barba branca, Ah, já sei qual que é. compridona. Foi Aí. assim que eu apareci para ele me aceitar, vamos dizer assim, naquele momento. Olha. Entendi. E então mudar a sua forma. A gente sabe que para os espíritos evoluídos é fácil mudar a forma, porque eles já têm o controle dos pensamentos, né? Sim, pois nesse tempo ele era muito novo, ele não sabia nem o que era um caboclo. Ele não Entendi. tinha nem ido numa casa, não sabia nada sobre Umbanda, sobre mediunidade, não sabia nada disso. Então era preciso o senhor fazer assim. Sim, ele só acreditava que tinha um ser, vamos dizer assim, que o ajudava, que o guiava. E ele acreditava realmente que era Xangô. E de fato era. Então assim, eu me materializei, minha. Apareci com essa aparência para ele, ele poder me aceitar naquele momento. Mas foi uma coisa também complicada. Nesse momento ele não teve medo, mas algumas aparições que teve na vida dele para trás deixou traumas. Tipo qual? Por exemplo, uma vez em que ele lembra disso. Ele se desdobrou. Praticamente se desdobrou, estava consciente e apareceu um espírito para ele, como se fosse o avô dele, já desencarnado. Mas não era. E ele a se aproximar, aproximou daquele espírito ali, o espírito veio correndo e o enforcou. Ai. E já viu aquela sensação quando você acorda de um pesadelo, como vocês falam? Sim. Foi pior do que essa. Pois realmente ele sentiu, vamos dizer assim, uma mão na garganta do Sim. corpo físico dele. Já sei, eu sei como é que é, já passei por Quando isso. ele voltou, você imagina uma criança passar por uma experiência dessa. Nossa. Voltou em desespero. E depois dessa também teve outras coisas que ele viu, como parentes e realmente outros espíritos, alguns bons e outros não. Mas depois de um tempo, tudo foi chegando no lugar. E quem está ouvindo o seu Sete Pedreira, o nosso diálogo agora, e gostaria de encontrar um lugar para desenvolver a mediunidade, mas tem medo? Muitas pessoas têm, né? Tem. Não tem que ter medo. Primeira coisa. Agora, tem que se estudar antes chegar em terreiro. Ah. Esse aparelho aqui não fez isso. Não E fez. passou por muitas dificuldades, muitas dúvidas quando estava no terreiro, que vamos dizer que ele chegou, foi logo para a parte prática, foi pro meio do fogo cruzado. Ficou complicado. Então, voltando aqui, é preciso estudar antes, porque muitos médiuns têm uma certa percepção, não têm uma vida em harmonia, em equilíbrio, perdem a sintonia com seus amigos espirituais e se aproximam de outras entidades, que são as que nós chamamos aí de quiumbas. Aí o que vai acontecer com esse médium? Vai trabalhar em um terreiro. E é o que a gente vai acontecer aí, que a gente vê hoje em dia, médium fazendo mal para os outros, trabalhando com quiumba incorporado, fazendo todo aquele showzinho, aquela palhaçada, sujando o Nossa. nome da Umbanda, sujando o nome das entidades que nela trabalham, fazendo porcaria, né? Então, para não acontecer isso, é preciso estudo, bom senso. Entendi. Então, a compreensão do que está acontecendo pode abreviar sofrimentos gratuitos ou até evitar. Sim. Até para aquele que não quer desenvolver. Estudo é fundamental. Entendi. Porque o conhecimento da realidade por trás da cortina deixa a gente mais leve, menos receoso, não é? Sim. Vamos dizer que você já vai ter uma certa visão daquilo, já vai ter um certo conhecimento. Não vai estar andando com o olho fechado, né? Senão você pode bater com a cara na parede. Bom, a gente disse que não deve ter medo, e o senhor falou que o melhor medo, o melhor meio, método de não ter medo é entendendo aquilo que se teme, Sim. né? Pois só se tem medo daquilo que você desconhece. Ah lá. Então isso serve para as pessoas que têm medo de Umbanda, que têm medo de mediunidade, por aí vai. As pessoas têm medo daquilo que elas desconhecem. Mas se elas não buscarem conhecer, vão morrer com esse medo, vão desencarnar com ele. E quando chegar na espiritualidade, E aí? Que é onde o pensamento se manifesta. não é? Eita. Então eu não preciso nem falar mais nada. O medo não é amigo de ninguém, né, seu Sete? Não. O medo não. O instinto sim. O Tá. medo não. Então, qual que é a diferença entre medo e instinto? O instinto geralmente é aquilo que te faz ficar com o pé atrás, um certo receio daquilo que realmente vai te fazer mal, daquilo que não tem um certo perigo. Já o medo não. O medo é uma coisa que você cria, que você imagina, que você alimenta. Então dali ele passa a tomar conta de você. E isso reflete na sua consciência, no seu espiritual. Por exemplo, eu falo muito sobre desdobramento astral, que esse médium aqui pratica. Por exemplo, um médium, uma pessoa, que todos conseguem isso, quando está praticando desdobramento astral, no começo ela se empolga com conhecimento, com estudo. Então, a beleza. Quando chega a noite, que geralmente as práticas são orientadas a serem feitas à noite, essas pessoas, ao deitarem ali, apagam a luz, deitam de barriga para cima e ficam com medo de ver espírito. Sentem realmente aquela sensação de ter um espírito no quarto, olhando perto da cama. Não é assim? Muitas vezes tem. Mas ele não tá ali para atrapalhar. Então, se ela vê um vulto, já era. Acabou o desdobramento, acabou tudo. Até vontade de ficar no Acabou. quarto. Acabou. Eu sei disso porque esse médium aqui já passou por isso. Ia se desdobrar, e tava de barriga para cima, fazia a prática, tudo direitinho. Olhava pro lado, via um vulto, pronto, acabou. Acabou o homem. Eu assim. De dia é uma beleza. Não, essa noite não tem medo, não tem nada. Vou praticar, vou sair. Chegou a noite, o negócio era complicado. Então foi preciso criar essa maturidade. É preciso conhecer, estudar. E primeiro, se for realmente algo, um espírito, vamos dizer, que não é tão bom, que não é legal, você não precisa ter medo dele. Ele está no momento de desequilíbrio. Está doente, vamos dizer assim. Então você não pode ter medo de uma pessoa que está doente, está em desequilíbrio. Você tem que buscar ajudá-la. Como? Chama o guia? Também, filho. Uma oração. Vibrar pensamentos bons. Isso tudo ajuda. Chamando pelos seus amigos espirituais, pedindo que realmente, se for um espírito não bom, negativo, que esteja querendo atrapalhar, ou que realmente esteja precisando de ajuda, que o levem dali para um lugar bom, para um hospital, escola, não é? Para ele aprender, para ele crescer. Entendi. Então é só para deixar claro, Umbanda não trabalha com espírito zombeteiro, né? Não. Então, o que se existe que trabalha é não é Umbanda. Não. Nem religião. Nem é religião isso aí, né? Não. Isso daí é uma casa de gente desavisada. Sim. Estão brincando. É. Estão brincando Mas aí. muitas vezes eles não estão, né? Tem gente que acha que tá tudo certo, tudo bonito, mas a gente tem que ter o olho de verificar isso, né? Sim. Não se tem como, filho, querer tapar o sol com a peneira. Não tem como você ver que um lugar está fazendo coisa errada e você achar que está tudo bonitinho. Porque Isso não vai. tem como esconder isso. Não tem, né? Não tem. É uma coisinha que acontece e já descobre. Sim. Mas também não se segue daí que todo mundo que vai num terreiro tem que ficar procurando problema. Não. Né? Porque ninguém é perfeito. Erros existem em todo lugar. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas falhas, suas limitações. Todo mundo vai ter uma hora que vai passar por um momento difícil, que vai sentir dificuldade de se reerguer, de levantar. Todo mundo. Afinal, vocês estão aí para aprender, são seres humanos. Claro. Mas assim, voltando então, não importa a idade da pessoa, se ela sente que tem uma certa mediunidade, o que que ela deve fazer? Procurar estudar. Pois mediunidade é uma responsabilidade. Eu digo mais para com os outros do que para com ela. Porque ela vai estar lidando ali com a vida das pessoas. Então, se ela comete, vamos dizer, um erro muito grande, de fazer essas coisas aí que eu estava dizendo agora, ela vai ter que arcar com as consequências. E são grandes. E aí você já viu. Entendi. O senhor trabalha só com esse menino? No momento, sim. E daqui a pouco? Tipo, Quem sabe? no futuro, possivelmente, você vai trabalhar com outras pessoas. Sim. Sim, como Dá já trabalhei. para o senhor trabalhar com duas pessoas? Sim. E se elas chamarem o senhor no mesmo tempo? Não tem problema. Primeiro, geralmente quando isso acontece, são trabalhos diferentes. Não quer dizer que eu vou estar incorporando em outro médium. Nem que eu vou estar trabalhando com esse médium dentro da Umbanda. Pode ser numa igreja católica, numa igreja evangélica. Não importa. Num centro espírita. Não é? É, ué. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Só isso. Ah, entendi. Vocês aí não têm religião pelo jeito, né? Não, filho. Apesar de ter muitos que sim. Muitos mesmo depois de desencarnado, são muitos ainda apegados às religiões. Então ficam em certos lugares aí que tem, vamos dizer, as religiões. Alguns lugares são tão presas a ignorâncias como aí na Terra. Nossa. Desculpe o termo usado, mas é esse. Não, tá certo. Que se unem pela sintonia. Sim, tem um lugar, filho, só para você saber, que eles acreditam ser Umbanda, aonde ali vão muitos umbandistas desencarnados, espíritos, que também acreditam estar trabalhando na Umbanda, que vão nesses lugares por aí, onde se fazem essas oferendas, essas sujeiras pela rua, e vão dizer que eles pegam aquilo e plasmam no astral. Então ali eles saem comendo galinha, bebendo e já viu, né? Ah, entendi. Olha que interessante. Então, já viu, né? Então, o espírito ele pode plasmar uma cópia de um bicho e no mundo espiritual, aquele bicho vai estar inventado, mas vai ter a energia do verdadeiro que vai transferir. Sim, a mesma sensação. Entendi. Então, às vezes, uma oferenda funciona para deixar esses espíritos felizes. Sim, em alguns casos. Mas esses espíritos, vamos dizer que são muitos presos ainda, como eu disse, o termo eu não gosto, não queria usar esse termo, mas vou usar, muitos presos à ignorância. Tá, claro. Bom, é natural, né? Porque ainda não se abriu para si mesmo. Mas assim. Uma oferenda certa, que é feita seriamente, ela serve para quê? Depende do propósito. Filho, depende de como você fala dessa oferenda. Se é uma oferenda feita somente de matéria, como eu disse, de alguidar, essas garrafas, essas coisas, praticamente, grande maioria, não serve para nada. Nossa. Para nada. Serve só para uma coisa: atrair e dar alimento ao espírito trevoso e ignorante. Meu Deus. Só isso. Então a pessoa está levando muitas vezes uma garrafa, ou algo que dá, e vai essa sujeira, faz essa sujeira na rua, na encruzilhada, tá pensando que tá deixando o Exu feliz e não tá. Nem Exu tá ali. Ela tá Nossa. cuidando e está mexendo ali com o espírito trevoso, ignorante. Então. Os sete encruzilhadas. Faz tempo já. Ele disse alguma coisa parecida. Ele falou, olha, eu já falei pra minha menina não ir, porque ela não entende muito bem disso. Antes de fazer coisa boa, ela vai abrir um portal e ela vai ter mais problema do que a solução. Sim, Olha que de interessante. fato é verdade. É assim mesmo? Sim. O senhor. Contudo, tanto com o pensamento também funciona assim, filho. Olha. Vocês não sabem a força que tem o pensamento de vocês, aonde isso chega. Nossa. Isso chega em outras mentes, entra em contato com outros seres de outros lugares. Afins. Se for um pensamento bom, vai chegar a um lugar bom, entrar em contato com seres bons, dizer que vão retribuir energias boas no seu favor. Agora, se for um pensamento ruim, o mesmo irá acontecer com energias ruins. É uma troca. Você manda para lá e eles mandam para cá. Claro. Tudo pra gente aprender responsabilidade, né? Sim. Ué, E o que você manda é o que você vai receber. Não é nem a mais, nem a menos, nem diferente. É o mesmo. Então, às vezes, uma oferenda devia ser mesmo feita só pelo dirigente ou com a presença dele, ou. Sim, e com objetos naturais que não vão agredir a natureza e o campo de forças dos orixás. Porque se aquilo é sagrado para você, por que que você vai sujar? Não tem sentido, não tem lógica. O caboclo deu uma certa aversão à sujeira, né, caboclo? Sim. Porque eu já Sobre. vi muito. Ah, entendi, entendi. Mas não é o fato do senhor ser caboclo e amar a natureza, né? Também. Entendi. O senhor tem certo cuidado, porque é verdade, a gente não dá o valor que tem e não reconhece a energia do lugar que ali já se encontra, né? Assim como não somos só os caboclos que atuam ali. Ah. A natureza tem outros seres, vocês chamam aí de elementais, né? Que atuam, como vocês falam, gnomos. Ah. É. Já ouviu falar? Jadas. Existe. Existe, né? Realmente existe. E E tem a eles estão. função. Sim. Claro. E eles também não ficam felizes nem contentes com o que vocês estão fazendo. São seres de muita luz. Muita mesmo. E que quando veem isso. Eita. Não é ali é o campo que eles atuam. Uma coisa que era para ser sagrado para vocês, principalmente umbandistas que curtam a natureza, né? Vocês vão lá e sujam. Ixi. Fica complicado. Mas que triste, né? A gente que é. Mas assim, eu perguntei isso, como é que eles fazem na casa do Caboclo Flecheiro, e eu aprendi que tudo é feito com a supervisão do dirigente e nada se deixa como sujeira para a natureza. Olha que legal. Sim. Na casa que o menino vai, como é que é? Eles não botam nos pontos de força na natureza. Se faz ali mesmo no terreiro. Filho, geralmente isso acontece por dois motivos. Geralmente quem vai no ponto de força, quem precisa fazer sujeira, é por dois motivos, falta de conhecimento e falta de fé. Porque então se você não for no mar, Iemanjá não vai estar perto de você. Ah, é verdade, senhor. Se você não for levar aquilo lá para lá, não vai estar agradando ela. Então lá, aonde atualmente esse menino frequenta, funciona assim. Se faz a oferenda no terreiro, ali mesmo, colocam os objetos e depois tudo isso é descartado. Como realmente deveria ser, como. Vamos dizer, um lixo comum. Tá. Não precisa ser despachado em lugar nenhum, botado nisso, botado naquilo. Não. Aquela energia já foi usada. Pronto. Entendi. E é usada, quando é usada para quê? A favor daqueles que ali estão. Então, é usada para curar doenças, para ajudar os filhos a se livrarem de energias negativas. Ah, entendi. Porque a gente ouve dizer que energia não se cria nem se destrói, se transforma. Sim. Então, se eles colocaram aquilo ali agora, eles transformaram a energia e agora a espiritualidade tem como se fosse um crédito para poder usar aquilo para eles mesmos. Sim. Porque vocês não podem pegar do nada assim e falar, ah, vou fazer alguma coisa. Não. Entendi. Nossa. O senhor Caboclo, se deixar a gente fica falando o dia inteiro, né? Se deixar, sim. Mas antes de o senhor partir, conta pra gente um trabalho que o senhor fez com alguma entidade da Umbanda. Com alguma? Alguma das sete linhas. Uma entidade que muito trabalha comigo. Tem um caboclo também te chamou, seu cachoeira, como vocês falam. Nós trabalhamos uma vez numa dessas festas que vocês têm aí, no começo do ano. Carnaval. Trabalhamos ali ajudando as pessoas, os encarnados, trabalhando ali com energias diretamente neles. Pois o que estava acontecendo? Todo mundo ali drogado, bêbado, fazendo tudo quanto é tipo de porcaria. Estavam ali emanando uma corrente de energias negativas, como se fosse realmente uma fumaça negra que ia subindo e saindo daquele local. E ali próximo a eles tinham entidades trevosas, inteligentes, que vamos dizer, guardavam essas energias em um certo recipiente, vou dizer de uma forma que vocês possam entender, para serem usadas contra um local. Nossa. Sim. Então ali nós tivemos, que não tivemos só nós lá, tinham outras entidades, porém não trabalhavam, vamos dizer, diretamente na Umbanda. Estávamos ali em um grupo, como se estivéssemos realmente dando paz naquelas pessoas, tirando o álcool, tabaco, as drogas, enfim, essas substâncias que estavam no organismo dessas pessoas, para ver se elas melhoravam. Dávamos paz para eles melhorar a sintonia, levar o pensamento. Então alguns passavam mal no trabalho de limpeza, vomitavam. Enfim, já viu, não vou nem entrar nesse detalhe. Então, depois, vamos dizer, dessa área, a gente conseguiu deixá-la mais iluminada. Esses espíritos, não gostando, vamos dizer que queriam, vocês falam briga. Então foi preciso, como a gente usa em alguns lugares, plasmar com uma energia realmente uma flecha com fogo. E nós lançávamos na direção deles para que eles recuassem. E assim nós fomos abrindo o caminho e eles foram deixando o local. Depois eles conseguiram ainda levar essa energia, pois eles já tinham guardado em um recipiente. Nós fomos nesse local ao qual eles iam usar essa energia contra eles e alertamos, avisamos os guardiões, né? Fizemos toda uma preparação energética no local, na casa, para ele suportar o impacto do golpe. Então, depois disso, vamos dizer que a coisa se amenizou. Ficou tranquila. E a paz voltou a reinar no local. Resumindo, é isso. Se eu for Resumindo, entrar em detalhe, daí sim vai semanas, hein? aí sim. Eita. Mas tá bom, graças a Deus então. Olha, seu caboclo, foi muito bom falar com o senhor novamente. O senhor está convidado para voltar quando o senhor quiser, porque certamente o senhor já interagiu com todas as, ou a maioria das entidades da linha da Umbanda, Sim. né? O senhor. E haverá muito aí dessas situações com as quais podemos aprender, não é mesmo? Se Deus quiser. Se Deus quiser, seu caboclo. Muito obrigado, viu? O senhor quer dar uma mensagem final para a gente? Só um dizer um alerta, filho. O grande mal de vocês, seres humanos, é tentar melhorar o futuro sem se mexerem para melhorar o agora. Pense nisso. Eu já me vou, filho. Mas o senhor acabou de chegar. Não, estou brincando. Muito obrigado, viu, seu caboclo? Deus abençoe. O senhor tem aí mais uma semana maravilhosa. E se Deus quiser, em breve a gente se fala mais ou com as entidades, se o senhor vem aí para nos ajudar. Sim. Tá Meu bom? xalá te ilumine. Sim. Que assim seja. Muito obrigado. Ok, acabou. Ô Lucas, Oi. como é que você tá se sentindo? Um sede. Certamente você estava mediunizado. E eu quero agradecer a você assim por se dedicar tanto nessa idade tão jovem a esse trabalho, estar tá podendo contribuir com o diálogo com os espíritos, viu? Isso, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aí. Tentando fazer algo de bom, né? Graças a Deus. É uma bênção, viu? É uma bênção. E a hora que ele vai embora, como você se sente assim? Você sente que uma energia é tirada assim? Como é que é? Sim, você sente o corpo mais leve, né? Mais leve. Ah, entendi. A Ele mente deixa fica essa mais sensação. tranquila. Entendi. A pessoa vai ficando mais tranquila por conta da incorporação. É. Entendi. Oh, que legal. Tá bom, meu querido. Um abraço para você e até uma próxima Um oportunidade. abraço. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Filho, tanto a Umbanda como qualquer outra religião, uma forma de religar ao Pai. Vocês já estão cansados de saber disso. Então, o que falta da parte dos encarnados? Bom senso, responsabilidade, amor e respeito. Não falta mais nada, porque tem que parar com essa mania de botar a culpa no outro, botar defeito no outro e passar a avaliar os seus atos. Nem tudo é demanda. A gente colhe o que planta. Nossa, parece simples, né? Mas é um ensinamento profundo, importante e fácil de aplicar. Fácil. Fácil de aprender também. Deixa eu falar aprender porque é preciso usar aquilo que a gente ouve e lê na prática e a partir da experiência a gente aprende. Sim. Por isso o senhor fala que é fácil de aprender, porque ninguém deve ter assim o medo e o receio de aplicar respeito ao próximo na sua Não. religião, na prática Não. da sua religião. Aliás, é isso que prega, né? É. Eita, que bênção, hein? Olha, eu quero agradecer demais aí a presença do senhor, as pessoas que estão aí ajudando o senhor a esse trabalho acontecer, o seu Marabô, né, que está aí. Sim. Tá certo, então.